De facto, a matriz católica continuou a ser um empecilho, porque os cristãos viviam muitas vezes em mitos anacrónicos de cristandade e de cruzada, porque primeiro eram cristãos e só depois é que eram nacionais. Aliás, a noção de nação estava ainda em formação. A instância utópica da Igreja, se deixar de ser utópica, mistura-se com este mundo e está morta a Igreja. Tem que ser utópica no sentido de que o reino que anuncia não é um reino deste lugar, desta pátria, deste sistema político, deste sistema cultural. Quando os absolutismos políticos no mundo católico perceberam que o sistema religioso era mais empecilho do que ajuda para o sistema, porque no mundo reformado ainda conseguiram dobrar a Igreja, a partir do Henrique VIII, mas de facto no mundo católico, aquele chato que estava em Roma, dava uma força à periferia que impediu sempre as Igrejas de facto de se dobrarem ao absolutismo. Mas é que no século XIX acabaram por sacudir. E o fenómeno da guerra ao mosteiro, o que é do século XIX? Toda a Europa católica viveu o fenómeno da guerra ao mosteiro. O que é o fenómeno da guerra ao mosteiro, senão a guerra à permanência dessa instância utópica que teimosamente continua a pôr um horizonte de eternidade nos sistemas políticos, que ainda por cima, quando se tornaram ideologias, disputaram a esse horizonte eterno a posse plena da pessoa humana. Podemos concluir, eu acabei por não vos falar de todas as experiências utópicas que teriam sido muito engraçadas do segundo milénio, principalmente as americanas do século XIX e XX. Mas isso são fenómenos marginais do cristianismo. A história do cristianismo é a história de uma instância utópica que se recusa a esgotar-se neste mundo. Senão deixaria de ser utopia. Assim é-o, mas no compromisso, desde os alvores da Igreja até hoje, ela influi, através dos batizados, influi na construção do mundo com todos os outros. Convive com os ídolos, convive com os pagãos. Hoje, e com isto termino, o século XX foi de novo um século de perseguições, precisamente porque se reabsolutizou o poder e a instância eterna foi tirada para trás. E hoje, o que fazer da instância utópica da Igreja hoje? Esse é o grande problema. Hoje, de novo, a Igreja tem que conviver, tem que construir a sua morada terrestre, a sua e dos outros homens todos, convivendo com estados que não são cristãos, leis que não são cristãs, espetáculos que não são cristãos e com religiões que não são cristãs. Eu não vejo isto com alarmismo, antes pelo contrário, porque esse é o nosso estado natural. Foi assim que nós nascemos. Construímos um mundo que teve virtudes e defeitos e agora vamos construindo outros. Hoje a nossa possibilidade de estar presentes é como nos inícios, saber que não somos e que não nos esgotamos nisto, mas discernirmos caso a caso, com bom senso, onde é que podemos entrar com a nossa influência, tolerando até as chamadas leis moralmente imperfeitas. Somos utopia? Sim, mas a diferença é que a nossa utopia existe aos olhos da fé.